Estamos começando mais um Cartucho Cast. No episódio de hoje, finalmente nós estamos completando um ano de Cartucho Cast. Yeah! Aí, caralho! Efeitos de pessoas batendo palmas, explosões, fogos, rojões, menino gritando. Pois é, nesse 22 de fevereiro, a data de publicação desse episódio, finalmente a gente conseguiu completar um ano de Cartucho Cast sem falir. E nesse episódio de hoje, além de ser o apresentador de sempre, tem Raji, o monge Raji que finalmente voltou do Tibete. Presente depois de muito tempo e muitas quase conflitos envolvendo quase contratarem um ritmo pra me tirar de onde eu tava, mas tô de volta. E tem também o tretoso Eduardo. Quero presentes, só falo isso. Me envia aí, quem quiser, tiver interesse, eu mando o endereço aqui de São Paulo. Vocês podem enviar qualquer coisa de videogame, quadrinhos. Não. Eu acho que como os sócios majoritários em questão de quantidade estão em Recife, eu acho que tem, qualquer presente tem que ser enviado para a sede em Recife. Se alguma coisa for, por acaso, interessante pra gente mandar pra você, aí a gente resolve aqui, entre a gente. Talvez a gente vende gasto de cachaça, mas sempre existe a possibilidade de chegar alguma coisa aí. Graças a Deus que vocês pensam em mim, velho. Ainda bem, olha só, que alma boa. Sou um anjo, né? Teu coração bom. Tô vendo. E nesse um ano de episódio, um ano de episódio, Nossa Senhora, não, esse é o meu maior pesadelo, não. E nesse um ano de Cartucho Cast, o que é que já teve aí? Peraí. Foi tanta treta, tanta coisa, tanto episódio. A gente já tem o quê? 52 episódios publicados. Eu, 53 com esse, né? Então, eu não tenho uma mensagem a deixar. Só assim, obrigado a você que escuta. Eu vou deixar logo essa mensagem assim no começo do podcast. Obrigado por nos aturar, principalmente a mim. E a gente não vai cantar parabéns, porque isso é uma má ideia no Skype. E, Eduardo, como você vai começar aí essa pequena lista barra pauta, barra assunto desse podcast? Já que o Ura não tá aqui, né? O Ura queria estar aqui, mas a sogra dele, infelizmente... Enfim, como a gente começa esse episódio? Infelizmente ele tá pegando a sogra. O cara vai jogando tudo a merda no ventilador. Aniversário é isso aí, né? É, deixa a galera entender qualquer coisa mesmo e é isso aí. A família se quiser, junta, vai contando os podres. Se quisesse esclarecer alguma coisa, eu tava aqui, então... Não tem direito de resposta não, foda-se. Mas ele vai aparecer durante o episódio. Mas pra começar esse especial de aniversário, eu ia falar um pouquinho das nossas origens nerd, mas isso aí já tem um episódio. Então quem quiser saber por que a gente gosta dessas merdas de videogame, de gibi, vai lá no episódio número 9 de 28 de abril do ano passado. Faz um ano já essa porra. Cartucho Cast 9, vocês vão lá e escutam as nossas origens nerd. Mas agora pra começar valendo... Mas peraí. Nesse episódio o Raj não tava. Raj, qual é a tua origem nerd? Tá vendo? Depois eu que sou a pessoa que exclui as outras e tal. Tudo bem. Pô, faz um ano do episódio, eu não lembrava, cara. Ah, tipo, é coisa de criança, né? Meus pais, tipo, não sendo necessariamente, no caso meu pai mais, não necessariamente sendo um nerd assumido, mas ele... É a cultura pop que ele consumia hoje... É considerado ser nerd. Então, os desenhos, quando eu comecei a assistir por causa dele, desde Thundercats, Silverhawks e tudo isso aí, a musiquinha eu tenho na cabeça, toca na minha cabeça até hoje. Sim. Mas tudo isso aí foi me moldando e com o passar dos tempos, independente dele, fui me interessando por videogame, não tão profundo, né, quanto os outros dois aqui do grupo, que são dois mongóis gigantes, mas parte normal... Respeite. Gigante só o Pedro, caralho. Filha da puta. O consumo normal, né? Passar por ali pelos clássicos e tal. Confesso que videogame não é meu forte, mas tem toda uma abrangência aí de livros e filmes e seriados e desenhos, quadrinhos que me interessam mais. Então foi nessa aí. A começo de casa, depois escola e uns amigos safados que a gente vai arrumando pelo meio do mundo e vai inserindo a gente no conhecendo coisas novas, muita porcaria, mas também muita coisa boa. E basicamente é isso aí. E agora pra começar na parte do podcast em si, de como começou essa zona aqui, essa birosca. Como que cada um se conheceu aqui do podcast? Eu vou começar com uma história que já vai virar zoeira comigo nessa porra. Então já vou jogar logo no ventilador mais uma bosta. O Pedro, na verdade a gente, tipo, eu já tinha vontade de ter podcast de muito tempo atrás, porque eu já vou puxar um monte de link aqui da pauta e foda-se. Eu comecei a escutar podcast com Nerdcast, acho que sei lá, em 2008, 2009, por aí que eu conheci que tinha algum tema que me interessava lá e alguém me mandou, eu comecei a escutar. Não fazia ideia do que era podcast, mas achei do caralho. e aí depois comecei a escutar o 99 Vidas logo quando saiu também, e era foda, porque era na época que eu tava no auge de vício em videogame antigo. Eu sempre gostei de videogame antigo, mas de pesquisar coisas sobre videogame antigo, vídeos e tal, era muito escasso, não tinha canal de YouTube ainda, não tinha essas porra toda. Então os caras vieram com uma ideia que eu já queria ter um podcast só sobre videogame antigo, mas não tinha um louco igual o Pedro pra poder editar, fazer a parte chata, né? Então eu só tinha a ideia e a vontade de ter um podcast. E aí, certo dia, eu tava já no meu Facebook lá, fazendo as maluquices lá, resolvi testar aquela fórmula Retrobrite, pra quem não conhece. É uma fórmula de... Você mistura basicamente Vanish com água oxigenada e passa em videogames, coisas antigas que tem aquela cor meio branca, meio cinza. E aí eu postei no meu Facebook e tal, tipo, eu postei só uma foto do Vanish, das coisas assim, e negócio, ah, você tá maluco, você vai jogar isso aí no videogame e tal, começando a me zoar. E depois eu postei o resultado, né? Tipo, tirou pra caralho amarelado do mouse que eu tinha do Super Nintendo e do controle lá. E um brother meu das internets aí, o Pedro Casanova, o Cogu do Cogumelando, ele falou, porra, velho, que foda isso aí e tal, não conhecia. Posta lá no nosso site, posta no meu site falando Cogumelando isso aí, que é utilidade pública. E eu fiz o post. Criei o texto bonitinho lá, explicando como se eu soubesse pra caralho de química, não sei porra nenhuma, só copiei de um site gringo lá. E aí, tipo, e coloquei lá, né? E a galera comentou e tal, tem a gente que fez. Tem uma foto minha segurando um pote de Vanish de água oxigenada. Aí que essa merda já virou meme no trabalho, que tem um grupo do trabalho que a foto do grupo é essa porra. Teve, mano, amiga minha, whatever, que nem entende de videogame nem nada. E num dia do nada ela veio no meu WhatsApp e tipo, ô Edu, é você nessa foto aqui? Aí eu falei, eu não vi essa foto ainda. Eu não vi essa foto. Eu vou mandar o link aí no Skype, tu veja agora então essa porra. Aí manda, e bota essa foto na cover do episódio, Pedro. Por favor. Por favor. Vai ser a cover, com certeza. E mandei aí. Aí ela falou assim, é você nesse coisa? Eu falei, sou e tal. Ela, é porque eu tava procurando como limpar, tirar amarelado de geladeira antiga. E caí nesse negócio, eu vi, ó, eu conheço esse menino. Eu falei, puta que pariu, o que aconteceu, velho? Nego procurando como limpar geladeira e caiu numa foto minha segurando um Vênus. Tipo, cara, teve outras amigas também procurando pra limpar coisa besta assim, me achou lá. E virou a zoeira eterna aí essa porra. E nesse link... O cara tá com a camisa do Blind Guard, o colar pro batalheiro, segurando o Vênus cheiro sanitário. Ai, vai, continua aí. Meu Deus, eu vou guardar essa foto pra posteridade. Eu não sei porque ainda divulga essas porra, mas vamos lá. Aí o Pedro foi lá uma vez, aí eu deixei lá, tipo, ah, se alguém tiver dúvida aí, quiser me adicionar no Facebook pra tirar dúvidas aí de como fazer essa porra, pode me adicionar. Deixei lá no site e segue a vida, né? Aí do nada, um dia chegou um maluco lá, dá pra fazer, acho que você tá perguntando se dava pra fazer no Mega Drive, Pedro, eu não lembro. Ou se podia passar nos botões roxos lá do Super Nintendo, uma porra dessa. Eu falei, não, foi, vai descolorir botões, essa porra. Foi nos botões roxos do Super Nintendo, no mais foi. Especificamente no Power e no Reset. Isso, aí eu falei, não, que vai descolorir tudo o bagulho e tal, não sei o que. E a gente trocou a ideiazinha lá, tipo, sei lá, 10 minutos, expliquei e ficou. Aí, beleza, adicionou, ficou lá e tal, não sei o quê. E aí, eu não lembro exatamente como, mas um dia veio a ideia de criar o podcast e tal, mas aí a gente fala disso mais pra frente. Mas eu conheci o Pedro nisso aí. O Ura eu já conhecia da época do Orkut, de muitos anos atrás, porque ele era o dono da maior comunidade de Super Nintendo que tinha no Orkut, né? E ele era o cara que todo mundo odiava, mas eu, por algum motivo, eu conseguia aturar aquele desgraçado, então já conheci ele há muito tempo. E aí o resto da galera, aí o Raj, o pessoal todo, eu conheci depois por causa do Pedro. É, né? Eduardo basicamente resumiu como eu conheci ele. Simples assim. Eu vou resumir basicamente a parte do Raj, que eu conheci o Raj na faculdade. Eu estudava numa faculdade, desisti da faculdade, mas nesse meio tempo eu descobri que Raj jogava num notebook dele que mal aguentava Skyrim, mas jogava. Aí beleza, o negócio foi porque Deixa eu lhe cortar. A primeira impressão que eu tive do Pedro foi a primeira aula que a gente teve. E ele tava de puxado lá com outro cara. Tinha outro cara lá na sala da gente que ele conhecia, que já tinha vindo de outra faculdade. É, eu acho que era o mesmo curso, nem lembro da época. Aí era era a eleição do representante de sala. Aí, beleza, né? Padrão de eleição de representante de sala, né? Todo mundo sabe o que é. Vai lá na frente e fala um bocado de coisa que ninguém quer ouvir, só pra escolher alguém pra ficar responsável por coisas que ninguém quer saber. Aí o professor chegou e... Alguém tem alguma pergunta aí pra algum dos candidatos aqui? Aí Pedro levantou a mão, o professor deu a palavra ali. Eu quero saber quem daí programa. Aí o professor olhou pra cara dele. Eu juro que você falou quem é que... Eu achei que ele ia falar, eu quero saber quem é que transa. Eu falei, não, mano, ele não vai. Ah, ia ser muito melhor. Se ele falasse isso, eu ia falar com ele na hora. Ia dizer, cara, eu sou teu fã. Ele falou, quero saber quem programa, professor. Não, isso não é pergunta e tal. Aí, tipo, só por essa introdução, porque, tipo, não tinha nada a ver com programação. Era aula do primeiro período. Aí o professor falou, não, isso aqui não tem nada a ver com programação, não. É só pra vocês terem aqui perguntar as coisas e essa pessoa perguntar à coordenadora. Não tem nada a ver com programar. Aí ele, não, porque aqui tem que programar, tá, não sei o que. Deu uma de babaquinha, cagou regra lá e tal. Mas essa é a primeira impressão que eu tenho. Pedro. Por ironia do destino, a única impressão que eu tenho de Raj, de quando eu conheci Raj, era que ele tinha um cabelo grande. Eu preciso achar uma foto. Não era grande. Tu tem aquela foto jogando Flappy? Eu acho que tem um vídeo eu jogando Flappy Bird no teu celular na hora da aula. Porra, em algum lugar, eu não me lembro. Mas acha essa foto. Eu não vou me fuder sozinho, não. Acha essa foto aí que você manda pra cover também. Acho que era um vídeo, mas não era, tipo, não era tão grande, tá ligado? Meu cabelo era cacheado e eu deixava um pouco grande. Mas não era um Black Power que nem você. Você ainda tá ganhando em tamanho do cabelo, foi mal. E eu me lembro assim, eu confundi até a pronúncia do nome de Raj. Eu vi na lista assim, eu pensei, porra, ele tem o nome da banda que eu escuto, Raj. Aí eu, caralho. Além de gordo, não sabe ler, né? Que é H-A-G-I. A pronúncia da banda era assim, foda-se. Eu sei que no final das contas eu procurei quem era na sala, descobri, eu olhei ele e tá, beleza. Um dia falo lá com ele pra perguntar se o nome dele se pronuncia assim. Aí, um dia eu não lembro como foi que a gente se falou. Eu sei que eu lembro depois dele tentando jogar Skyrim no notebook dele. Depois eu lembro que eu instalei, parece que foi Terraria. Eu não sei nem se Raj jogou isso. Foi. Joguei durante derrota. Um curto período de tempo. Foi, o Pedro falou, tipo, eu conheci o Pedro, aí ele me viu jogando Skyrim. Aí ele falou que tinha e tal. Aí eu lembro que eu peguei a versão do Goi, na verdade. Que é o Goi, não, que Sarra de Costa, tá? O Game of the Year, que foi os caras que tinha ganho naquele ano. E ele que me deu. Aí eu instalei no meu PC e aí foi aí que a gente começou a conversar. Aí eu lembro que ele falou dessa. Na verdade, na minha memória tava que era uma personagem de um anime que tinha esse nome, Hag. Não lembrava que era uma banda. Na verdade, assim, a banda era, mas eu confundi pra valer mesmo com Mag, um anime já. Japonês. Ah, Mag, meu Deus. Ah, tá. Aí eu achei parecido. Tem referência do Pedro, né? É um analfabeto mesmo, hein? O cara confunde Gui, G-U-I com G-I e depois H com M. Tá, ó. Caramba. Dilexia tá cantando. Eu achei similar. Eu não tô achei igual, caralho. Eu só comparei. Eu não lembro de ter. Eu só escutei depois o pessoal falar, ah, já é jogador de futebol lá, de um time desconhecido aí e tal. Aí eu, caralho, tá, beleza, agora eu entendi a referência. Não, calma, agora eu vou defender meu nome. O time desconhecido é uma ova. O cara, George Raj, foi o artilheiro da seleção da Romênia, certo? Olha, fica não é pouca bosta, não. Craque da seleção. Olha, todo mundo, se vocês ouvem, vocês que ouvem, não falem. Perguntem aos pais ou parentes que gostam de futebol e estavam vivos assistindo a Copa de 94. Perguntem, pai ou parente, é Raj, é algum... traz alguma coisa à memória, porque quem gosta de futebol conhece esse cara. Tiveram dois professores que eu tive que olharam meu nome, levantaram a cabeça. Quem é esse? Aí um foi no ensino médio, na escola onde eu estudava antes do Visão, que ele Raj e pronunciou o nome certo. Quem sabe pronunciou o nome certo. A maioria pergunta. A maioria é analfabeto. Professor aí... vou nem falar nada, mas os que falavam certo geralmente olhava pra mim e apontava assim, Copa de 94. Aí eu levantava a mão e dizia, presente. Porque o cara teve nome, o cara grande jogador, tinha uma esquerda fabulosa. Eu toda a minha categoria e performance futebolística ficou só no nome, porque com bola eu mal faço embaixadinha. Ele jogou no Corinthians? Aí só foi pra... Não. Ai, com certeza não. Então não importa. Bom, basicamente foi assim que eu conheci. Tipo, só pra finalizar, Ura eu conheci aí por Eduardo, no Especial Nintendo, que Eduardo fez uma propaganda do caralho. Não, Ura, o cara mais famoso da internet aí, que é o procurado mais odiado que o Izzy Nobre, tem a maior comunidade do Oculto. Caralho, ele é o cara! Tal, e quando eu conheci era o bosta do Ura, e aí era só aquilo lá, né? E aí hoje a gente era tá amigo. Era o que tinha pra hoje. Pois fizeram propaganda de um cara tão legal e tal, mas ele fazer o quê? só tem tu, vai tu mesmo. Tá tendo isso aí mesmo, então vai, certo. Aí resultado é que aí tá aí até hoje, amizade aí, hora de boa e só. Como que vocês conheceram a mídia podcast? E quais são os favoritos de vocês aí? Cara, eu sou também, eu acho que dos três, não sei do Lula, mas os três aqui, eu acho que começamos pelo Nerdcast, tirando o Pedro, que tem um ódio mortal pelo Jovem Nerd, que eu não sei de onde é que vem essa mágoa no coração. Eu realmente não entendo. Mas comigo também foi o Nerdcast, né? Eu conheci através de amigos e foi uma mídia totalmente nova e eu fiquei viciado muito rápido. Eu escutei, tipo, tudo deles muito, muito rápido. Eu só ouvia isso. Aí depois eu vim conhecer que tinha outras coisas, outros programas. E hoje, 80% do meu tempo com fone de ouvido no ouvido, usando fone de ouvido, é podcast. Aí, como o Eduardo falou, 99 Vidas, tem o do Easy lá, o melhor podcast do mundo. Tem o Rapadura, que eu escuto sempre. E por aí vai, tem muitos podcasts que eu escuto. E eu entrei nesse... Mas a porta de entrada, né, o que me introduziu nesse mundo de podcast foi, de fato, o Nerdcast. Pior que hoje eu não lembro porque eu odeio o Nerdcast. Eu sei que eu não vou mais com a cara do Jovem Nerd. É a única razão que eu me lembro assim. É babaca, total. Pô, o Jovem Nerd não, é o cara mais de boísta do mundo, velho. Não, eu só não vou com a cara, O cara não treta. Ele tem uma cara de um pouco de retardado? Um pouco. Mas, tirando o cara, não, o cara legal. Eu me lembro que eu tinha razões pra odiar ele. Eu não lembro mais quais são as razões. Hoje eu só odeio. Mas, cara, enfim. Odeio o Easy Nobre, odeio o Jovem Nerd. Não, o Easy é um cuzão. Eu briguei com o Easy. Na verdade, o Easy deu uma ignorada no Pedro e ele tem mágoa até hoje. Não, eu discuti com o Easy no Twitter na época. Isso aí eu me lembro bem. Aí ele me deu um bloco. Eu acompanho o Easy há um certo tempo. E eu tenho que concordar que algumas opiniões dele são realmente um pouco fortes. Mas em maioria eu concordo com ele. 90%. E eu sempre acho que os haters dele estão fazendo alguma coisa errada. Agora eu quero saber, Pedro, abre seu coração, certo? Bota aqui na mesa. Por que que você odeia o cara? Porque pra mim ele é um cara tranquilaço. Foi, na verdade, assim, eu discuti com ele no Twitter. Eu não lembro mais a discussão que era, porque foi em 2012 isso. Aí ele me deu o blog. Beleza. Eu me lembro assim, eu nunca fui de brigar, assim, por causa do hate do Easy. O Easy, tipo, muito dos hates dele eu concordo, incluindo da Reino D. E daquela... Não pode falar o nome do... E, tipo, eu sei que eu me lembro que uma das coisas que eu odiava era o Hoje é o Bom Dia, o blog dele. E, por exemplo, tinha textos que ele dizia assim, um exemplo claro que eu me lembro daquela época era textos, exemplo assim, bacia de banheiro quando dá descarga gira ao contrário no hemisfério norte. E eu me lembro que era um puta texto do caralho e ele nunca respondeu. Aí esse tipo de coisa foi onde eu descobri o clickbait. E isso me deu um rage absurdo do Easy. Aí eu comecei, parece que o motivo da briga no Twitter realmente foi esse. Foi eu chamando ele de clickbaiter, dizendo que ele chamava, ele criava texto somente pra puxar clique. E assim, eu até me lembro algo assim. Agora, tipo, dizia, Eduardo, eu respeitava as opiniões dele, mas a... Cara, não aguentou a zoeira, velho. Eduardo, agora me explique. Por que o Pedro acha que tá certo? Porque brigou com o cara, porque veja bem. O Pedro entrou num post falando sobre como as fezes desciam de forma diferente do hemisfério sul para o hemisfério norte. E tá reclamando com o cara que fez o texto, porque ele não responde essa pergunta. E o Easy tá errado. Clickbait, não, Pedro, aceite. Você passou do limite. Passou. Você ficou putinho. Você ficou putinho porque foi contrariado. Não, clickbait contraria todo mundo, é. Mas não, assim, não. Eu nunca fui de desconcordar das opiniões do Easy. O Easy sempre foi de provocar rage. Mas as opiniões dele pra mim, ok. Tipo, é verdade, ué. Ele tá dizendo a verdade. Ele é um provocador, o que é que tem? Mas o clickbait dele naquela época, eu me lembro até que depois que eu briguei com ele, tipo um ano, dois depois, eu entrei no Hoje é um Bom Dia e a qualidade dos textos tinha mudado bastante, tá ligado? Tipo, tinha melhorado. Aí depois eu conversando com o Ura, eu contei essa história, o Ura falou até com o próprio Easy e por aí foi. Aí, tipo, eu ainda acho que o Easy é um cuzão, porque ele foi infantil, mas eu não discordo das opiniões. Easy foi infantil, caralho. O Easy foi infantil, nossa, caramba. Ele me deu o bloco, porra, ele não soube discutir. Cara, tu tava xingando. Para. Tenta olhar de fora. Você faz um texto totalmente sem pretensões, certo? De como as fezes, o cocô, toloto, sei lá, seja o nome que você usa, mas como os dejetos descem a descarga no hemisfério norte. Se fosse sem e pretensões, vem... ele não. Não, calma, calma, calma. Espera lá, calma. Calma, calma. Vamos lá. Olha de fora. Aí você faz esse texto. Aí vem um cara lhe chamar de filha da puta porque você não respondeu se dá, gira pra um lado ou gira pro outro. Eu te dava bloco. Eu que te conheço, te dava bloco. Ele que não colocasse o nome do texto como uma pergunta, como uma incógnita, não, não como não, algo não, que ele fosse... O cara não aceita a zoeira que ele caiu, velho. É, ele não... É isso, é isso. Não, ele aí é aquele, tá... Ele, o Pedro, agora, é o Donald Trump quando a filha dele sofreu a censura lá da marca. Foi, ai, ficou putinho e foi xingar muito no Twitter. Esse é o Pedro encarnado agora. Foi zoado e não tá gostando, e não gostou. Aí foi xingar muito no Twitter. Não, tipo, se eu odiasse o Isinobre, desconcordasse com ele, mas não, eu nunca desconcordei com ele. Eu só achei errado ele fazer clickbait. Clickbait é um crime da internet. E fim de papo, só isso. Ah, eu não tô vendo o motivo da discussão. Ô Pedro, enfim, a bosta gira pro mesmo lado, tá? É, eu sei disso. Enfim, mudando de assunto. A gente mudou, não sei como a gente começou falando de uma coisa e terminou falando de como a merda roda no vaso. Mas vamos lá, Eduardo, próximo da pauta. E agora, deixa eu falar como surgiu o Cartucho Cast. Eu falei lá que a gente se conheceu aí no... Peraí. Qual os podcasts favoritos? Só eu que não respondi isso. Opa, pode crer. Como eu conheci o mundo do podcast primeiro, né? Eu conheci pelo MRG, porra. Conheci pelo MRG, acho que foi em 2009, 2010. Que eu me lembro que eu escutava o MRG nas aulas de química, que eram sacais. Eu tinha um celular fudido, né? Que é 71, parece. Com aquele plano pré-pago da TIM. Eu baixava o podcast, ouvia e passava mal rindo com o Didi Braguinha discutindo com o Afonso Solano falando na sala e o professor ficava, que é isso, menino? Nada não, professor. Muitas vezes, também, após a prova, terminava a prova, botava um fone no ouvido e ficava ouvindo podcast lá. E, tipo, foi o MRG que me deu a entrada. Eu sempre tive, assim, eu sempre fui escutar rádio quando era moleque. Aí tinha um programa da... Acho que era a Rádio Transamérica, que passava na hora do almoço, que parecia um podcast. Os caras chamavam lá o cara, acho que era o Charlie Brown, chamava alguém, um cantor, assim, de rock da época. Aí começava a falar de algum assunto relacionado assim, nada a ver. Aí teve um episódio que me marcou, que eu não lembro quem era o famoso que tava lá, mas eles falaram de Super Mario do Super Nintendo. Comentaram que foi um jogo que eles jogaram, teve Top Gear, não sei o que. Caralho, velho, e tal. E como eu gostava de ouvir rádio, quando eu descobri podcast, foi tipo descobrir um programa de rádio que eu podia reouvir a qualquer hora. Sim, aí, sim, ó, uma sensação aqui, velho. Tipo, um programa de rádio de assuntos que você gosta, sabe? Não ficar esperando ter um cara que fale de alguma coisa que você gosta um dia. Pois é. E aí, eu conheci o MRG. Aí você me pergunta, qual o meu podcast favorito hoje em dia? Ainda é o MRG? Não, o Cartuchocast. Me escuta, o MRG faz... O quê? Desde 2013 que eu não escuto MRG. Por aí. Desde que eles se venderam no Jovem Nerd. Cara, eu dei a mesma Jovem Nerd de graça, né? Mágoa. Não, sério. Se for pra... Se for, de acordo com o Raj, se for pra eu abrir meu coração, eu digo logo. Eu acho que hoje em dia eu não odeio mais o Jovem Nerd. Então, tamo aí. Então tá bom. Eu lembro que a gente almoçava, né? Quando saía da faculdade, a gente almoçava no Subway, que era perto do campus lá. E eu lembro de um dia que eu tava almoçando com o Pedro e ele falou isso ali. Não, porque... O Jovem Nerd, o MRG se vendeu pro Jovem Nerd, isso é um absurdo, e não sei o que. E, Eduardo, ouça bem essas palavras que talvez no futuro, não tão distantes, podem ser usadas contra o Pedro. Abre aspas. Se um dia o meu podcast chegar a um nível de ser notado pelo Jovem Nerd e ele querer me anexar na network dele, eu nunca iria aceitar, porque eu acho ele um idiota. Fecha aspas. Eu, por talvez, outro lado, já estaria vendendo tudo, toma. Talvez, se isso for pro ar, o que eu falei agora, feche algumas portas, né? Mas, tudo bem. Disclaimer. As opiniões do Pedro não representam as opiniões do podcast. Deveras. Porque eu venderia essa porra agora. A ideia era zoar o Eduardo nesse podcast, mas o jogo virou, né? Quem diria? E virou feio, quem diria? Mas beleza. Um dia eu vou achar a merda de Raj aí pra jogar. Joga lá o contrário, joga no Hemisfério Norte. Como. Tomar no cu, como o Pedro falou, né? Ele já. São águas passadas, ele já reviu seus conceitos e não desgosta mais do nosso cara meio gordinho. Tá vendo já o site. Nem fodendo. Enfim, próximo assunto da pauta. Pra valer agora. Como surgiu o Cartucho Cast? Vocês lembram, mano? Eu não lembro essa porra, não, velho. Eu acho que você chegou um dia do nada. Ô, vamos fazer um podcast aí. Eu não fazia parte dessa época, eu já cheguei. Entrou depois, né? É, porque foi em 2012. Eu sou membro Nutella. Isso foi em 2012. Meme merda do caralho, Raj. Isso foi em 2012. Por aí. E eu me lembro assim, eu sempre quis fazer o podcast. Eu me lembro que quando a gente se conheceu, a gente começou a conversar sobre jogo. Eu comprei o meu Super Nintendo. Aí a gente falou sobre Retrobrite. Aí eu comprei os jogos. Aí eu descobri que tu tinha a tua coleção. A gente começou a conversar sobre isso. Aí a gente começou a conversar sobre jogos, tal, não sei o que. Aí eu descobri que tu escutava o MRG, porque tu postou alguma coisa do MRG. Aí caralho, eu também escuto. Aí a gente ficou nessa de conversar sobre podcast. Aí eu me lembro que tinha o Wilton, eu não sei como ficou amigo teu por meio dessa networking louca da gente aí. Que eu não deveria estar mencionando o nome dele, by the way. A regra é não falar o nome de ex-membro, mas eu vou falar. Vou abrir uma exceção pra ele. Guarda, pra que isso, todo mundo, velho. Calma, cara, manda o coração. Ó, um disclaimer pra dizer assim, ele abandonou o podcast. A gente não demitiu ele. Coisa da vida acontece. Wilton, um beijo pra você, seu lindo. Isso. Enfim, aí eu me lembro que eu cheguei pra Eduardo, eu e o Wilton, a gente gravou o episódio 00, que é um lost episódio hoje em dia, não existe, e a gente jogou pra Eduardo essa ideia, aí Eduardo disse, porra, eu topo, e aí eu me lembro que a gente juntou, parece que foi mais duas pessoas, eu não lembro quem, e o Gleison inclusive, que foi quem gravou o podcast do Switch com a gente, e eu me lembro que a gente começou a organizar, vamos fazer um site e tal, começou a organizar um blog, começou a organizar uma página no Facebook, merda, na época a gente tinha design, a gente era horrível, e a gente começou nessa ideia, aí chegou o grande dia, né, a gente abriu o Skype e como gravar o Skype, né, a gente começou a catar plugin, começou a catar aplicação, tudo aí, eu achei uma gambiarra muito louca, e a gente gravou um episódio nada a ver, que esse episódio, se eu não me engano, tá publicado como um Ark Zone hoje em dia, e... Não, esse a gente fez um remake, que foi o episódio de Origins Nerd lá, porque vale citar isso aqui, a gente tava super empolgado, eu sempre quis ter um podcast, na hora que o Pedro chegou e falou, vamos fazer um podcast, eu falei, eita porra, e agora? Vamos, né? Aí foi. Nunca cheguei nessa parte. É, então, e agora? Aí a primeira gravação, caralho, foi uma merda, que tava todo mundo com vergonha um do outro, ninguém se conhecia, só se conhecia por internet, eu e o Pedro, na verdade, porque o Pedro falou, vou chamar os amigos meus, e eu não conhecia ninguém, velho, fui conhecer no dia da gravação, na primeira gravação, foi o Wilton, o Matheus, o Gleice, e a gente falou, a melhor ideia ever, né, porque é um podcast que tá começando, que ninguém no mundo ouviu falar e nem vai ouvir falar, e a gente começa falando o quê? De algum tema importante, né, não, a gente começa falando da gente mesmo. Super ideia de marketing. Foi isso mesmo. Genial. A gente começa falando da parte de gente que ninguém conhece e ninguém escuta, sabe? A gente começou falando da gente mesmo. E o pior de tudo é porque eu tô olhando aqui os Warp Zones publicados e realmente, a gente não publicou o primeiro episódio do podcast, que é vergonhoso. Não, foi ruim. Foi ruim, eu me lembro até que a gente falou de, não sei como chegou a falar de funk, chegou a falar de puta, não. Esquece. Meu Deus, lamentável. Foi. E, tipo, daí de como surgiu o podcast, nessa brincadeira, a gente ficou, que eu me lembro muito bem disso, a gente chegou a pensar assim, vamos escolher um mascote. E eu me lembro assim, na época eu tava até jogando Ninja Gaiden no Super Nintendo, eu pensei, caralho, eu queria um ninja. Ah, vale citar outra coisa da origem do podcast. O nome não era Cartucho Cast, nem Cartucho Ninja, porque a First Season era Cartucho Ninja, o site, que a gente tinha texto, tinha porra toda, e Cartucho Cast, o podcast do Cartucho Ninja, né? Mas o nome inicial... Caralho, tu vai desenterrar essa do fundo, Eduardo. Sim, era Son Alphabet. Não o Son Alphabet, filho da puta. Era o filho de um bit. Que era alguma coisa de videogame, né? Tipo, 16 bits. Então, Son Alphabet. Só que a gente foi registrar essa porra e tinha um filho da puta de um gringo que só catou o domínio e guardou lá, mas não tinha site, não tinha nada. Ele só pegou o nome. E um bit na página, justamente isso. Bit na página. E a gente falou, puta, fudeu a ideia, né? Que a gente vai fazer. Aí o Pedro veio com essa ideia do nada. A gente falou, vai, vamos aí. Só jogando Ninja Gaiden, uma porra dessa. Foi, a gente teve a ideia assim, não, porra, todo mundo aí tem não sei o que cash. Vamos fazer de jogo. Aí eu me lembro que eu olhando alguma coisa do Super Nintendo, do meu Super, o caralho, o cartucho. Cartucho Cast, pronto. Fudeu, ficou Cartucho Cast. E eu me lembro que depois eu jogando Ninja Gaiden, eu parei. Caralho, eu queria um mascote. Queria um ninja, velho. Tipo o cara do Ninja Gaiden. Aí eu me lembro que eu fui pesquisar sobre Ninja Gaiden. E a gente veio o The Ninja do Master System, né? Que é um jogo até bom. Não é um jogo ruim, não. Só que a capa do jogo do Master System é que é a piada. Porque esse ninjazinho tosco aí, que parece uma criança de 2 anos que desenhou, que é o nosso mascote, é a capa do jogo do Master System, velho. Descaradamente. Pois é, e a gente ripou essa porra na cara dura do negócio. E o resultado, aí. Aí quando o podcast acabou a primeira vez, eu ia fazer um podcast com outro amigo meu e eu ia reaproveitar essa ideia. O que, que eu tentei? Sun Alphabet, mantendo o bit de bit mesmo de videogame. Só que o Sun de filho ia mudar pra Sun de sol. Ia ficar sol de um bit, ao invés de filho da puta. Só que a sonoridade ia ficar parecendo filho da puta. E o mascote ia ser um sol em pixel art. A ideia era genial, mas alguém já deve ter registrado isso também. É aí que você vê os interesses. O cara participou de um cast como convidado, viu a ideia, roubou a ideia pra fazer um pra ele mesmo. Não, porra, esse era o meu mesmo. Quase deu certo. Depois da ideia do mascote, né, quando a gente finalmente escolheu o mascote, o ninja, teve, assim, um nome. E aí, o nome? Que nome? Eu lembro, assim, teve duas razões pra eu escolher Jairo. A primeira foi porque existia um personagem na época que eu tava assistindo Hunter vs Hunter chamado Jairo. Mas Jairo na pronúncia. A pronúncia que era G-Y-R-O. Aí eu, caralho, Jairo, velho. Aí eu me lembrei. I have a cow named Jairo. Uma frase antigaça da internet que ninguém sabe de onde isso surgiu. Isso é um meme do Anegão. É, algo assim. É. Algo assim. E o pior é que, tipo... Eu pensei, porra, uma vaca que na verdade é um ninja chamada Jairo. Caralho, Jairo tá ninja, certo. Pronto. O Jairo era uma vaca, né? É, que virou uma um vaca ninja. Puta, não lembrava disso. Olha aí a mitologia do Cartucho Cast. E aí o resultado é que virou Jairo Ninja e ficou aí, Jairo Ninja. Um alô aí pro Jairo que curtiu a página do podcast recentemente. E desde então ficou Jairo Ninja, roubado aí o mascote da SEGA, do The Ninja, do Master System. Até hoje aí que, né, a gente um dia vai ser processado. É, ninguém reclamou, a gente segue. Quando vier o processo, aí o Pedro paga. Tô fora. Outra parte da pauta que é interessante a gente falar é como o podcast faliu 2 vezes, né? E, nossa senhora, isso foi, tipo, na primeira vez, a gente tirou uma férias de 3 meses. Ficou 3 meses sem fazer nada. Tipo, gravou 4 episódios, ah, vamos entrar de férias, bora. Pronto. Cenário público, né? É. Que fique claro que essa entrada de férias aí que o Pedro tá falando é ele dizendo que não quer editar, tá? Exatamente. Na segunda vez, a gente... Eu não lembro, uma dessas vezes aí, a gente gravou episódio de Natal, episódio de Ano Novo, episódio de não sei o quê, episódio de não sei o quê. E eu vou abrir o coração pra vocês aqui. Eu menti na época dizendo que a qualidade tava horrível, ficou chiado, ficou uma merda, eu perdi arquivo. Ah, que filha da puta, mano. Na verdade, eu disse isso só pra enganar vocês, porque ficou tudo lindo, mas eu dei shift down naquela merda toda e disse, perdi os arquivos. Que desgraçado, porque eu lembro, caraca, isso é uma história que a gente tem que contar. É, a primeira vez que faliu o podcast, eu não lembro se foi essa que a gente já tinha gravado os especiais de fim de ano, ou se o podcast faliu no meio do ano e a gente voltou no fim do ano depois, não lembro. Não, foi no fim do ano, faliu a primeira vez no fim do ano. Foi no fim? E a gente tinha gravado uma retrospectiva do ano lá de 2012, sei lá eu, só que não foi igual uma retrospectiva que a gente pegou, igual que a gente fez agora no passado, que a gente pegou as melhores notícias do Breaking News e comentou em cima, pra ver o que... Que a gente acertou, que a gente errou, sei lá, coisa assim. A gente pegou e fez uma retrospectiva que a gente, eu juro por Deus, a gente ficou mais de 10 horas gravando, mano. Eu lembro que a gente começou, era de tarde, tipo assim, 1 hora da tarde, por aí, foi terminar, já era mais de 30h, mano. O dia inteiro. Cara, não sei como a gente fez isso, velho. Como a gente aguentou. Puta merda, haja voz, velho. E a gente gravou o dia inteiro aquela porra. Tipo, mano, com edição ia dar umas 5 horas de podcast, velho. É tipo. Totalmente inviável. É, e junto teve um episódio de Natal que a gente gravou um dia antes. Aí eu olhei assim, eu digo, nah, deletei. E disse que ficou todo chiado, ficou uma merda, qualidade ruim e não compensava editar. Eu lembro que a gente fez esse retrospectivo, a gente pegou, acho que, sei lá, abriu um site de notícias nerd e saiu comentando tudo o que aconteceu no ano inteiro. Nossa, mano, a gente era muito insano, puta que pariu. PS que foi nessa época também que rolou uma briga interna. Acho que foi uma das maiores. Escolhe uma. Foi uma das maiores. E depois de um tempo com essa briga interna, eu me lembro que eu briguei com o Eduardo. Eduardo disse que eu demiti o cara, que o cara briguei com o cara foi embora por minha causa e eu fali o podcast e tá, blá, blá, blá, blá. Mas é verdade. Nada que fuja da verdade. Pois é. E... Só pra deixar claro aí. Eu concordo, foi verdade. E em 2013 a gente voltou com a Season 2, que, tipo, a gente gravou aí, começou a gravar do nada, acho que foi no mês de março, gravou um episódio, gravou o Especial Nintendo, foi um Breaking News, o Especial Nintendo, aí chamou o Raj, gravou o segundo Breaking News, que Raj já começou rindo porque ele mutou o microfone, aí na hora de dizer, e aí galera, o microfone mutado, e Raj já começou chorando de rir, a gente republicou esse episódio até, e teve um review do Thor, Mundo Sombrio, que o áudio ficou uma merda. Não, aí foi Season 1, se eu não me engano. Foi esse, foi não. Thor, Mundo Sombrio com e depois o Console Walker. Wars. Foi não, então, Wars? Foi Season 1. Console Wars, Thor e o Paul Walker foi tudo Season 1. Foi quando... Caralho. Foi quando caiu sobre mim a maldição do Paul Walker, aí eu só fiz me fuder naquela época, me lembro. Pra falar a verdade, o podcast do Paul Walker ia ser publicado no dia da morte dele. Só que aí, no mesmo dia, morreu o pessoal do Chapecoense. Não foi no mesmo dia, foi na... Tipo assim, a morte foi um do Paul dia Walker... Um dia antes. Era numa quarta-feira, sei lá, e o acidente da Chapecoense foi na segunda, foi uma porra dessa. É, por aí. Aí a gente... Não, deixou melhor pra lá, não. Até porque no podcast original, do nada, era uma homenagem pro Walker, mas tinha tipo meia hora da gente elogiando a Nintendo. E eu dizendo que Iwata tinha que morrer, Miyamoto tinha que morrer, essa galera tinha que morrer. Aí Eduardo dizendo que não, Miyamoto não tem que morrer não, porra, que nada, tal. Eu disse, não, Iwata era um cara do caralho, foi só ele morrer que a Nintendo começou a evoluir, ele era um gênio, tal. Aí, tipo, a gente zoou Paul Walker morto, zoou Iwata morto, pediu pra pra Miyamoto morrer, tipo, na semana que os caras lá do Chapecoense morreram. Então a gente, não, deixa quieto. Republicar isso naquela hora, no way, não ia dar certo mesmo. A gente cortou a parte do Satoru Iwata, cortou a parte do Miyamoto, cortou toda a parte Nintendo, né, e republicou só não, o Walker. Não, ficou um pedaço da Nintendo ainda. Não, que a gente ainda cortou um pedaço. Cortou o pedaço que a gente falava que o Iwata tinha que morrer. Ah, sim, porque pra mim tinha cortado toda aquela parte da Nintendo, que, caraca, foi muito off-top. Tipo, o episódio é homenagem ao Paul Walker, deu, sei lá, 20 minutos, depois teve meia hora de leitura de comentários. Uma merda. A gente cortou aí essa meia hora de comentários, eu só deixei o primeiro comentário e publiquei o resto. E, tipo, na segunda vez do podcast foi quando a gente conheceu o Ura, foi quando entrou o Raj, foi a terceira vez quando teve aquele que a gente fez um podcast só lendo o site da Ego. Comentários da Ego, bons tempos. Eu acho que foi o primeiro podcast que eu participei. Verdade, foi um depois desse daí. Eu lembro que o assunto durante um bom tempo da gravação foi a Bruna Marquezine, que virou a queridinha do podcast. Bruna Marquezine fazendo não sei o quê. Virou a nossa mascote do podcast também. E pronto, foi o último episódio da Season 2. A gente faliu. Nessa vez a gente faliu pra valer. Eu e Eduardo, a gente ficou meio amargo um com o outro durante um tempo até. A gente ficou sem se falar, porque a gente queria continuar e não dava. Aí eu fiquei com raiva porque Eduardo não podia. Eduardo ficou com raiva porque ele não podia e eu também não podia. Aí a gente teve esse negócio assim de, tipo, Eduardo e Wilton trabalhando, eu com faculdade, tipo, todo mundo trabalhando, tudo essas coisas rolando assim, a gente não tinha tempo. E a gente ficou, tipo, acho que quase um ano aí sem se falar, só se falava besteira no Facebook, tipo, de 6 em 6 meses. E depois desse tempo, né, de 2013 até 2016, 3 anos depois, a gente pegou, juntou a galera, o trio original, chamou Raj, chamou Ura e disse, ó, vamos voltar, bora. Pois é, a gente resolveu organizar um sitezinho, na época foi com o Tumblr, eu fiz um site feioso. A gente organizou um layout, organizou uma página no Facebook, a gente disse, não, a gente grava um episódio pra adiantar, publica lá na semana que vem e tal, que é quando a gente vai pra valer no ar e tal. Só que no dia seguinte a gente já tava gravando o episódio. E no outro dia a gente publicou o episódio e foi quando no dia 22 de fevereiro de 2016 a gente foi pro ar. Tudo assim, na gambiarra mesmo, a qualidade daquele episódio horrível, horrível, horrível, horrível, mas foi pro ar mesmo assim. E tá aí até hoje. Um aninho, quem diria? Sem tretas falirem o podcast no meio do caminho. Dessa vez. Não, e olha que não morreu. Não matamos um bebê prematuro ainda, né? Pois pelo menos isso. E pra celebrar assim um ano de podcast sem falência, a gente já tem uns 60 episódios, acredito eu, gravados contando os cronológicos e os não cronológicos. Qual o episódio favorito de cada um do CartuchoCast? E eu vou começar dando meu pitaco. JRPGs, por motivos óbvios da Gaia Trilogy e até mesmo dos jogos. jogos que o Pedro e o Matheus citaram, que o Earthbound eu tenho vontade até hoje de jogar a série por causa daquele episódio que eu fiquei bem interessado, e o Persona também, e foi a minha chance na vida de poder falar da trilogia Gaia em algum lugar, porque ninguém nunca dá atenção pra essa porra, nem pra Terra Enigma, o pessoal é foda, e empatado ali com o JRPG, os dois especiais que a gente fez de Doutor Estranho, que foram do caralho. Meu episódio favorito foi o primeiro Power Up, velho. Feios que não deram certo e ainda foram um fracasso. Que a gente publicou com o Ura. Foi só nós três. A gente resolveu, não, vamos fazer um episódio agora, tipo um episódio curtinho. Bora. Tá, Power Up. Qual o nome? Power Up. Por que Power Up? Porque é curtinho e é um episódio foda, é bom. E beleza, saiu e tipo, a edição ficou boa, a qualidade dos microfones ficou boa, a pauta ficou muito boa, tipo, nossa senhora, foi tipo o especial Nintendo, só que com a qualidade eu acho que melhor. Foi algo bem mais direcionado. Eu podia dizer que assim, a gente tem podcast de filme bom, principalmente aquele do Suicide Squad, que é o meu preferido, porque eu adoro ver Rage Puto, mas foi esse do Feios que não deram certo e ainda foram um fracasso, caralho, pra mim, com certeza, é o preferido. Mas e tu, Raj, qual é o teu preferido? É, o meu, Pedro deu spoiler aí, né? Por mais que assistir aquela merda chamada de filme tenha sido uma das piores coisas que eu já fiz na minha vida, né? É, gravar e destilar meu ódio sobre o filme foi muito divertido. E é de longe o episódio que eu mais gosto, porque eu sou teus cachorro mesmo. E a gente tava num clima de falar mal mesmo, porque ninguém gostou daquela merda. Ninguém tretou, ninguém ficou. Foi assim, a gravação foi muito boa. E o produto final, né? O episódio ficou muito bom. Então, de longe, assim, foi. By far é o meu preferido. Esse foi legal de gravar mesmo, porque puta que pariu, que filme ruim do cacete, né? Qual agora, no ódio, falando em ódio, né? Qual o episódio que vocês mais odeiam no podcast? Já que o Eduardo falou de primeira, dá o meu pitaco, que o episódio que eu mais odeio é o de League of Legends. Eu ia falar, deixa eu dar um palpite do League of Legends. Pronto, acertou. E o meu segundo, que eu, assim, não o que eu mais odeio, mas o segundo que eu menos gosto, é o que eu acho mais chato, é o de Psicologia Gamer, porque a gente passou dois fucking episódios naquela merda. A gente fez um episódio de 1h30 e eu tive que editar o episódio, sei lá qual era, e o DLC daquele episódio. E aquele episódio foi muito chato. E que a gente, não, a gente já tinha começado, já era tipo gravar umas 1h da manhã pra gravar dois episódios. A gente terminou tarde pra porra, velho. Chegou no segundo, ninguém tava aguentando mais, já tava todo mundo dormindo. Foi, eu me lembro que, eu não sei se tem os bloopers daquele episódio, mas eu me lembro que tu chegou no final, tu, pessoal, o quê? E o meu mais odiado é League of Legends. Mas, vamos lá. Eduardo, diz aí o teu mais odiado, já que tu é um homem do ódio também. Vamos lá. Eu, só pra deixar claro, eu gosto dos podcasts de Psicologia Gamer. Acho que foram bons. Apesar da dificuldade que foi pra gravar, mas foram bons. Mas o meu podcast que eu menos gostei de gravar, cara, é tranquilo, tranquilo, Warcraft. Primeiro que eu achei o filme uma desgraça. E segundo que eu não queria gravar isso de jeito nenhum, porque eu já tava achando o filme uma bosta desde o estreito. Só que na época, o Caio tava gravando com a gente. O Guy tava super empolgado pra gravar sobre isso. E aí ele ficava, vamos assistir esse filme, vamos assistir. E na época eu tava trabalhando, tava dando aula, tava trabalhando de professor. Então calcule aí a maravilha que era o meu salário. Eu não tinha grana pra ficar indo no cinema toda hora, ainda mais quando era filme ruim, né? Tipo, a grana que eu tinha pra ir no cinema, pra sair com a minha namorada e tal, era tipo, tinha que escolher o rolê mais legalzinho e ir. E eu falava, mano, eu não quero gastar dinheiro com essa merda, velho. Esse filme é mó bosta e tal, não sei o quê. Ele, não, vamos, não sei o quê. Eu falei, não, não sei o que lá. Ele, vamos, eu pago, a gente grava o bagulho. Eu falei, bom, não, vou gastar dinheiro, beleza, vamos lá. Caraca, velho, mas nem indo de graça assistir o filme foi, cara, deu 20 minutos de filme, eu tava, mano, quando que esse filme acaba, meu Deus do céu, quando que esse filme acaba, ainda 21 minutos de filme, meu Deus, só passou um minuto, mano, foi horrível. Horrível, que filme chato, que filme merda, nossa senhora. E gravar aquilo ali foi pior ainda, porque eu tava odiando e nem querendo me contrariar que o filme não foi ruim, mas foi ruim sim. A única coisa que eu me lembro é Raj chamando o cara de Ragnar, só isso. Mas Raj, qual é o episódio que tu mais odeia? Assim, eu não falando do programa do resultado final, mas eu acho que a gravação foi um pouco cansativa. Foi um pouco não, foi cansativa pra caramba. Foi a do League of Legends. Assim, o programa não. Assim, não acho que foi. Não é os melhores, mas também eu acho que não é o pior. Eu acho que assim, ele foi muito bem informativo. Só que pra galera que curte League of Legends, pode ter achado legal. Pra galera que não curte League of Legends e não consegue ver graça nenhuma naquele jogo igual eu dormi no meio da gravação, então calculei. E tipo, eu acho que assim, porque pós-edição fica mais dinâmico, mas a gravação tava arrastada. Tá. Eu nem lembro quem foi que tava tipo, ficando tinha... duas pessoas conversando durante umas meia hora. Exato. E ninguém tinha, falava gente, nada. E... Os dois convidados que estavam fora da equipe do podcast estavam, mano, tretando assim, não, porque é assim, não, não é assim. Ah, você não sabe nada de LOL. E tipo, tudo isso acho que saiu depois na pós-edição. Mas, cara, tava um saco, velho. Que era um teimando com o outro o que era, o que não era, LOL. Puta merda. Aí, o Pedro ficou puto comigo depois dessa gravação. Porque um dos convidados fui eu que chamei. Aí ele, não, tu chamou o cara e o cara só fez não sei o que. Eu falei, bicho, mas era isso que era pra fazer. Não, mas não sei o que. E ficou puto comigo, tipo, acho que quase um mês ele ficou com raiva. Então, essa risada é a risada da culpa. É a risada de reconhecendo que ele falou merda. Mas foi verdade, foi sacal. E até hoje ninguém respondeu a minha pergunta. É Genesis ou Mega Drive, porra? Ai, caralho. Falando em treta, qual foi a maior treta que já rolou dentro do podcast? Que, entre tantas, né? Então, todas as vezes que eu digo que não posso gravar, ou que a gravação tem que começar mais tarde por algum motivo, o Pedro fica querendo me matar. Então, a gente entrou no consenso. Essa é a treta mais recorrente que tem. Mas no caso aqui é a maior. Então, a gente entrou no consenso de citar tretas entre a galera que ainda está na equipe. Porque, fora a galera que já passou aqui no podcast, já teve treta pra porra já também. Eu sou de boísta do cast, porque eu não. A não ser o Pedro que arruma treta comigo, não sou eu que arrumo treta com ele. Pedro arruma treta com todo mundo, velho. É, eu acho que a treta gira em torno do Pedro, igual os planetas giram em torno do Sol. Ele é uma massa de treta concentrada que gera uma gravidade e as coisas orbitam em volta dele, porque é um sistema fora do comum. Isso. A maior treta que já rolou dentro do podcast, acho que foi recente isso. Foi, tipo, assim, como a gente fez o consenso de falar interno dos membros atuais... Recente, porque, na semana passada, cara. É, se for falar assim, treta externa tem uma muito maior do que essa, mas treta entre os membros atuais, eu e Eduardo, tipo, todo ano a gente organiza um We Are Gyro. A ideia era sair pré-aniversário. Ainda não saiu. A gente ainda tá definindo o termo de aceitação de contrato, sei lá como é que chama dessa porra. E eu sei que semana passada a gente tava discutindo sobre a capa do We Are Gyro. Se vocês forem lá no post original, vocês vão ver que a capa mudou realmente. E porque eu peguei o rancor de uma pessoa e eu disse, não, a gente vai mudar todas as artes do podcast e vai sair das artes que essa pessoa fazia. E eu mudei todas as artes. E eu queria mudar a do We Are Gyro. E eu fiz uma arte genérica, seguindo um padrão. E Eduardo, toda semana, mudava de ideia. Não, toda semana não. Você não entendeu o que eu falei. Pois porque é. Cria uma arte base, um padrão. E a gente edita algumas coisinhas quando for... Porque sempre, todo ano, vai ser um diário de tema diferente. Não dá pra deixar a mesma capa estática lá. Eu falei, cria uma e deixa como base. E aí a gente muda os negocinhos. Aí ele queria deixar a mesma capa pra todo episódio. Eu falei, porra, aí não, né, velho? Vai divulgar o negócio e vai achar que é o episódio do ano passado. Pois é, só que aí eu tive a ideia de dizer, não, vamos fazer uma capa exclusiva pra cada episódio. E Eduardo disse, não, porque o meu toque não deixa. Tem que ser que seguir um padrãozinho, tipo o padrão das covers de cartucho. E eu, puto, já tava de saco cheio. A gente começou a discutir. E Eduardo começou a derrubar o barraco. Estilo aquela mulher Nazaré da novela mesmo. Começou a descer o barraco todo. Disse que é por causa disso que fulano saiu do podcast. É por causa disso que Cicrano saiu do podcast. É por causa disso que Raj não fala muito com a gente no grupo do Telegram. É por isso que o pessoal te odeia. É por isso que o Ura discute contigo. É por isso que ficou essa briga. Foi por isso que o Izzy te deu block. É por isso que você não gosta do Jovem Nerd. E a gente ficou nessa discussão no Telegram uma meia hora. Tipo, eu tava em paz, jogando Resident Evil 7. Do nada, Eduardo me chama, dá uma ideia. Eu disse a ele, já puto, porque eu queria jogar em paz, que não, que não sei o que. Eduardo disse, ah, não, então deixa, nem faz essa porra, porque eu tô dando a ideia tal jeito. Eu queria sim, mas não, deixa, nem faz essa merda. E eu, já estressado, comecei a ficar retado. Beleza. Minimizei o Resident Evil 7 e comecei a fazer um monte de variante dessa cover com um monte de indireta dentro. E a gente começou a discutir por meio de cover do podcast. Super adultos. Aí, e o pior de tudo é que eu chorei de rir depois lendo isso, é porque ele dizendo que... Não, foi por isso que fulano saiu do podcast, foi por isso que fulano parou de falar com a gente e saiu do podcast, é por isso que Raj não fala mais com a gente do grupo, é por isso que o podcast não faliu, essa merda vai falir de novo. Eu caralho, Eduardo, cala a boca, deixa jogar. E essa foi a maior treta dentro do podcast até hoje. Mas super saudável, apenas criativas. Super saudável, seu filho da puta. É por isso que fulano lhe deixou, lhe abandonou, levou só o cachorro e o violão. É totalmente saudável. E que fique claro aqui para os ouvintes e para os participantes que se essa treta tivesse acontecido no grupo, eu teria interagido muito mais. Só para deixar vocês cientes. Teria sido mais divertido. Teria sido mais divertido, com certeza. Porque isso que eu estou falando, nada disso eu estou sabendo agora. As brigas acontecem, o podcast podia ter dado um quebra, um racha, ter acabado e eu não ia ficar sabendo de nada. Porque eles ficam de conchava no privado. Aí só falam comigo quando é pra dizer: por que tu não tá falando nada no grupo? É só assim. Pois é, tem que cobrar, a RH cobra. Mas essa foi a maior treta. A gente tá abrindo o coração hoje aqui pra contar pra Rádio Realidade. Casas de família. E essa foi a maior treta que rolou dentro do podcast, né? E se a gente fosse dizer assim, momentos mais marcantes de cada season do Cartucho Cast, da season 4 foi esse o momento mais marcante. Da Season 4 foi esse. Da Season 1, pode acontecer o que acontecer durante 2017. Foi isso que marcou a Season 4. Da Season 1, teve a gente zoando a morte de Paul Walker. Da Season 2, foi a entrada de Ura no podcast. Foi Ura? Foi Uri Raj. Foi quando Uri Raj entrava no podcast. E agora, da Season 3, sim, realmente foi o Yar Jairo, que foi, acho que, o maior episódio, maybe o mais famoso, e quando a gente ganhou também um fanboy do podcast. O Lucas já mandando um salve aí pra ele. Salve, Lucas. Sempre tá aí compartilhando, comentando. É, um ouvinte exemplar. Todos deviam seguir o exemplo aí. E que fica a dica. Sério, foi um episódio do caralho. Foi muito foda. Sim. E que fica a dica, né? A gente vai fazer o Yar Jairo 2. Tá organizando aí se não rolar mais nenhuma treta. Tá saindo da jaula. Não, tá tudo certo já. Ainda falando em treta, quem é o mais tretoso dentro e talvez fora do Cartucho Cast? Dentro do Cartucho Cast, você. Quem é o mais tretoso? Pedro. Fora do Cartucho Cast, Pedro. No estado, Pedro. No hemisfério norte, Pedro. Ao contrário. Girando ao contrário. Filha da puta. E, enfim, eu e Eduardo, a gente entrou, assim, num consenso, no off-topic, que dentro do podcast, de acordo com ele, sou eu. Na internet, fora do podcast, é o Ura, que ele é o mais procurado aí depois do Orkut. E na vida real, empata entre o Ura, com os problemas das facas dele e da sogra. Eduardo com a polícia... ventilador, velho. Eduardo com a polícia militar e eu com várias razões por aí, incluindo quando eu bati o carro muito tempo atrás. E pra encerrar esse podcast, a gente, como sempre, tem uma piada interna, né? Vocês que escutam desde o começo provavelmente vão entender que agora é a hora de pelo menos jogar um pouquinho de merda em Ragem, né? Já que ele sujou o nome de Eduardo e o meu, principalmente o meu. Mas, pra começar com o Eduardo, que tá com o nome menos sujo, Eduardo, lá no cast de Daredevil, falou sobre a introdução do tentáculo. Que essa merda... Não tinha como falar de um jeito que não ficasse escroto. Engatar o tentáculo, enfiar o tentáculo, todas essas coisas assim, tipo, ia sujar o nome de Eduardo. Todas as tentativas poderia ter falado de correção... só apresentar o tentáculo, né? Mas já foi. E, tipo, desde então o Eduardo tá aí, né, no mundo do hentai japonês, introduzindo o tentáculo. Só que, Eduardo, explique por que eu não sou o único nas piadas internas que leva boa. Então, né, e teve alguém que se entregou de que desde a infância já não... Já não batia muito bem das ideias, né? E que foi caguetado pela moça da limpeza da casa dele de que ela um dia pegou os brinquedos dele grandes pra lavar. E aí o Toto ficou meio bolado de lavar os brinquedos grandes dele. Defina aí brinquedos grandes, se você quiser. Brinquedos grandes, assim, pretos, largos, né? Os formatos mais variados, um negócio que brilhava, assim, girava. Uma diversidade enorme de brinquedos que o Pedro tinha na infância. Acredito eu que ele os guarda até hoje, né? Mas limpo, com certeza. Eu acho que isso foi no episódio de Origens Nerds. Eu fui me referir ao projeto louco da empregada doméstica que tinha aqui em casa quando eu era pirralho, que ela curtia pegar os brinquedos que eu tinha. Lego, dinossauro... Opa. Ela curtia pegar teus brinquedos. Que foda, Raja. E ela pegava esse brinquedo comum e tacava na máquina de lavar e botava no modo lavar. Se eu não me engano, isso foi no Origens Nerd. E a mulher deu a louca, pegou o meu Nintendinho, o meu NES. Isso tá muito errado, bicho. Isso tá muito errado. Tá muito errado. Escuta o que tu tá falando depois. Por quê, Raja? Ela pegou meu brinquedo, tacou meu brinquedo na máquina de lavar e deu a louca. passando mal. Eu tô imaginando ela com a piroga de borracha. Batendo em volta da casa. Ai, caralho. Deixa eu refrasear isso. O resumo da piada de lavar brinquedo grande era o seguinte: a empregada não riu, por favor. A empregada doméstica que tinha aqui em casa pegava peças de Lego, dinossauros de brinquedo, entre outras coisas, tacava na máquina de lavar e colocava. Filhas da puta, parem de rir. Colocava no modo lavar. E ela cismou de... Pegava meu Lego, meu dinossauro, minhas pirocas de plástico, meus vibradores. Pare com isso, acho coisa feia. Resumo da história: ela pegou o NES, o Nintendinho, tacou na máquina de lavar e lavou o troço. Resultado, fiquei sem console. Na época desse episódio... Sem console não, filha da puta, tu tá entendendo errado. Console, videogame, porra. Ai, meu Deus do céu, minha barriga tá doendo. Ai, cara, eu não tô aguentando mais não. Chega. Ei, tu pediu, pô. Resumindo. Resumindo, ela lavou a porra do videogame. Fiquei sem videogame. E foi essa o motivo dessa piada do lavar porra do videogame, velho. Eu quero esse porra do videogame. Como sempre, a gente tem que jogar merda no ventilador, né? Depois de me ferrar desse jeito assim, Rage, vá, se entregue, porque o seu nome, Monge Rage, o estuprador de Uber. Ou porque, eu não lembro como foi isso, eu sei que teve um dia, no off-topic, que Rage chegou e a gente disse que Rage foi estuprado no Uber. E eu não lembro como, no final daquele episódio, a gente descobriu que foi Rage que estuprou o Uber e não ele que foi estuprado. Teve um plot twist aí. Pois é. Um plot twist é porque, assim, né, pra o pessoal, a gente sempre grava à noite. E quando eu treino, é bem longe. É a maioria das vezes, dia de gravação, eu tenho que pegar um Uber pra voltar pra casa. E foi por isso que esses malucos aí, a gente tava... O Pedro, como sempre, enchendo meu saco por causa da hora, que o Eduardo trabalha cedo e me enchendo por causa da hora, hora. Aí eu falei, peguei o Uber, acho que eu fiquei um tempo sem falar, sem responder. Eu acho que o celular tinha descarregado ou alguma coisa do tipo. Aí quando eu cheguei pra falar com os caras aí, falaram, o que foi que houve? Tava sendo estuprado pelo Uber. Aí pegou essa porcaria dessa palhaçada. E no final descobrimos que... Vocês dizem, né, que eu estuprei o cara, mas... Foi verídico. Não foi verídico. Mas, na minha humilde opinião, mesmo... sendo atacado, né, pelo Pedro, eu acho que nenhuma história, nenhuma queimação chega perto do console na lavadora. Desculpa, Pedro. Cara, nossa, mano, eu tô lembrando até agora da história, não dá, velho. Não dá. Devia ter deixado isso por último, né, porque porra... É verdade. E a última piada interna, que já não tem nem graça, e o Ura? O Ura deve ter seu nome sujo, né? O Ura é o ameaçado de morte do Orkut, apesar de que já não tem mais nem graça falar isso. Por quê, né? Eduardo, tu que é daquela época, explica, por favor. Caraca, calma, deixa eu lembrar. Ah, mas não, ameaçado de morte vai ser a história do Fábio Zan... Eu não sei se eu posso falar isso. O Ura vai ficar puto da vida, mas foda-se. Que o Ura, na época que ele era o odiado da comunidade lá do Super Nintendo, teve um membro, que eu não vou falar o nome, obviamente, mas era assim, era um post que tinha um top post, ó, tópico na comunidade, que era assim, poste aqui suas últimas aquisições. Aí o nego postava lá os últimos jogos do Super Nintendo que comprou, acessórios do videogame e tal. E aí, do nada, esse cara que já era meio babacão assim, queria sempre se achar o mais foda do grupo lá da comunidade e tal. E aí todo mundo, comprei um Donkey Kong 3, comprei um Final Fantasy 3, comprei, sei lá, bazuquinha do Super Nintendo. Aí esse cara veio, comprou uma casa no valor de 400 mil reais, não sei aonde. E aí o Ura começou a aloprar o cara, velho, porque tipo, mano, what the fuck. E aí depois o cara veio, ameaçou o Ura de morte, a porra toda. Ele era completamente sem noção. Mas nada vai... Não tem mais graça falar as outras histórias, velho. Depois da história do Pedro, nada mais tem graça, velho. É foda, né? O que mais trabalha nessa porra desse podcast, com site, com edição, com tudo, é quem mais se fode nessa merda, mas beleza. Claro, cara, você tá cheio de dildo aí, tem que se foder mesmo. Vai tomar no seu cu, Eduardo. Eduardo, ele é especialista de consolo. Agora quando ele fala que tem coleção de console, pois é. Console é consoloso. Consolo, por isso que ele fala aí, é o ai, manjador, conhece tudo, todos os tipos, todos os modelos e tem todos e vamos acabar todos, essa se merda. Se divertiu com todos. Só não vá postar isso no Instagram, viu, Pedro? Por favor, que isso aí é... vai contra os termos do podcast. É, aqui é um podcast família, certo? É um podcast aí PG-13. Não pode sair essas coisas, não. E pro pessoal mais novo que não sabe o que é, consolo é um Pokémon, tá? Isso. Esse podcast vai acabar por causa disso. Puta que pariu. Vamos encerrar essa merda. Provavelmente vai sim, porque por história a gente sabe que o Pedro não aguenta ser zoado. Não, ele tá, vai falar isso. Que zoou. Ah, mas ficou ruim o áudio, tava chiando. Vai deletar. Não, eu posso garantir que esse episódio vai pro ar, tudo que foi gravado. Bom, pra encerrar essa merda desse podcast, nesse episódio de aniversário, que era pra ser um parabéns e terminou com algo totalmente, né, inequívoco. É, foi um presente pra todo mundo essas histórias aí. Você tenta abrir o coração, o pessoal abre bem mais do que isso, né? Quer tudo. Opa! De uma vez. Opa! Opa! Você abre o coração, o pessoal quer logo as outras coisas que não é pra dar, mas beleza. Que isso, cara. Que é isso? Que é isso? Que loucura. Você tá impondo aí o seu machista opressor, querendo dizer que quem quer dar o quê, rapaz? Eu vivo no mundo livre, cada um dá o que quer. Menos o meu. O meu é meu e de ninguém mais. Ah, tá certo. Se é seu e só você gosta de brincar com seus buracos... Puta que pariu, eu não devia ter falado isso. Tudo bem, ninguém tá falando que ninguém bota nada. Foder, você ai. Mesmo usa, tá? Então não tem problema. Ai, aceitamos episódio, você do jeito que você é. Deixa eu falar, Raj. Só pra deixar claro, eu acho que o único gay que tinha na equipe saiu. A gente não tem nada contra gays, eu menos ainda. Eu não sou gay, ao contrário do que Raj tá pregando. Com certeza ele deve ser afim de mim. Mas a gente encerra esse episódio por aqui. Tortinha de climão. Vou encerrar a chamada do Skype. Falou! Falou, desisto dessa agora merda. Agora eu entendi. Tortinha de climão. Pedro, termina e encerra direito. No episódio de hoje nós tivemos Raj. Pra comemorar o aniversário do cast, vocês têm essa maravilha que é parafraseando e indo além. É nada mais que uma bosta girando e girando numa privada em sentido horário ou anti-horário, independente do hemisfério que você tá. Também tivemos Eduardo. Nada a declarar. E eu menos ainda, né? Abraço não vai ter pra ninguém nesta merda, até porque já deu. Já deu, Pedro. Ah, tem que parar com isso, tô virando tiozão. Ó, sinceramente, Instagram @cartuchocast, facebook.com/cartuchocast, www.cartuchocast. Foda-se, vou falar mais não, acabou essa merda. Mano, agora o episódio preferido é esse, velho. Depois das histórias do consolo aí. 10/10, né? Puta que pariu. Eu odeio vocês, velho. Mas é um bando de vagabundo mesmo que merece morrer com um tiro de 12 no cu, viu? Puta que pariu, velho. Vai se fuder. Acho que eu não tenho mais o que fazer, não? Querendo que eu participe de um cast de aniversário e blá blá blá. Ah, velho, vai tomar no cu, velho. Hã? O quê? Tá gravando? Como assim tá gravando? Ah... Quer dizer que isso aqui é uma mensagem pro cast de aniversário? Ah, tá bom, já que é assim, eu queria deixar aqui os meus mais sinceros. Vai tomar no cu, vai se fuder. Aniversário é o caralho. Bom, aproveitando que eu tô aqui gravando, né? Queria dizer que tudo começou quando eu era muito pequeno e eu acompanhava um tal de Cavaleiros do Zodíaco na TV Manchete e alguns outros tokusatsu. Jogava videogame na esquina de casa, porque tinha uma locadora lá, onde eu praticamente morava nessa locadora e tudo mais. E também com um filme bem ruinzinho, assim, eu acho que quase ninguém conhece, pouco conhecido. Um tal de Volta para o Futuro, onde um dos personagens lá, ele era um cientista, aliás, ele é um cientista, né? E isso despertou meu interesse por tecnologia de um modo geral, principalmente com relação a eletrônica, eletrônicos e por aí vai. Que aliado com a parte de videogame fez com que eu tivesse todo o interesse por hardware e blá blá blá, né? Que quem, quem me conhece um pouco mais sabe o quanto que eu sou meio viciado nesse tipo de coisa, né? Já o mundo dos podcasts eu conheci meio que forçado, conheci sem querer querendo. Eu tava dando carona pra alguns amigos, e daí um deles falou, olha, ouça isso aqui. Aí pegou o celular e deu play em um podcast, que eu não faço a mínima ideia do que era. Eu acho que talvez fosse o Jovem Nerd, eu realmente não sei. Porque eu não gostei, sinceramente eu não gosto de podcasts até hoje, assim, de modo geral. Eu ouço pouquíssimos, assim. O primeiro podcast que eu acabei ouvindo por conta própria foi o 99 Vidas sobre Resident Evil. Principalmente porque Resident Evil é minha franquia de jogos preferida, né? Então eu acabei, assim, ouvindo, sem querer querendo, pra ver o que é que outras pessoas acham a respeito, falam, né? E eu acabei gostando e comecei a ouvir outros episódios do 99 Vidas, até que eu acabei gostando de verdade do cast e acabou se tornando meu podcast favorito, né? Eu não ouço mais hoje com tanta frequência, mas fora ele, um dos poucos podcasts que eu ouço é o Reloading, né? Que é um podcast sobre notícias do mundo dos videogames, de um modo geral. Ouço esporadicamente, mas não é nada assim que eu realmente gosto, porque como eu disse, podcast não é algo que me atrai de verdade, né? É até divertido gravar e tudo mais, mas ouvir não é algo que eu faça com uma certa frequência e nem com um verdadeiro gosto, né? Já os membros da equipe, eu acho que o primeiro de todos que eu conheci foi o Eduardo, né? Eu conheci ele na comunidade do Super Nintendo, no Orkut, da qual eu era dono. Ele era um membro lá, aí tinha umas postagens, aí daí, quando o pessoal começava a fazer começava a fazer algumas postagens meio de zoeira, esse tipo de coisa, e ele era sempre uma das pessoas que tava lá. Ele tinha uma foto que acabou me chamando a atenção, que era aquelas fotos bem bregas, assim, na frente do espelho que ele tira até hoje, com uma câmera que eu acabei zoando, dizendo que era uma TechPix ou coisa assim, e daí nós acabamos ficando amigos, né? Com o tempo ele me chamou pra participar de um cast, do cartucho cast especial lá da Nintendo, e eu acabei conhecendo, né, os outros membros do podcast aos poucos por conta disso, né, acabei conhecendo nos próprios casts, né. Já o meu episódio favorito, eu acho que foi esse primeiro que eu participei, né, esse especial da Nintendo. Eu acho que foi uma experiência bem, bem interessante, assim, porque eu tava falando com pessoas com qual ainda não tinha uma dinâmica de conversação, não sabia como é que iria fluir. E eu acho que, surpreendentemente, acabou fluindo bem. Eu acho que ficou um podcast bastante informativo e bastante divertido. E ficou bem natural. Acho que por isso ele acabou se tornando, assim, o meu podcast favorito de todos.